deixar. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Levante a sua mão sedenta e cabeça aguenta se você parar. Não, não, não, não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Oh, oh, oh, batalhas que se vive a vida.